procure sempre correr pelo certo, correr pelo certo. Porque a vida do crime, a vida do crime não é futuro pra ninguém, não. Ouve aí. Foi mais um mano que aqui perdeu a vida. Se envolveu demais na vida bandida. Foi muito rápido como um passe de mágica. Trocou o videogame pela automática. Foi de cabeça, nem pensou na consequência. Na lei da rua ninguém foge da sentença. Plantou terror no próprio setor. Não demorou muito tempo, o crime cobrou. E aquele cara que só pensava em ter um pouco mais de dinheiro e poder, se deixou levar pela ambição e agora tá aí estirado no chão. Foi pelas costas, não deu tempo de correr. Eu sei que quem viu nunca vai esquecer aquela cena tipo filme de ação. Dois caras, uma moto, a maldade, um oitão. Essas paradas que me fazem refletir. Porque será que a vida é assim? Quando a mãe chega e grita: meu Deus, não acredito, meu filho morreu. Foi mais um irmão que se perdeu e que a vida não soube viver. Deveu demais, nem se ligou. Só que o crime chegou e cobrou. Foi mais um irmão que por necessidade abraçou o cão. Foi, nem se ligou, tudo que veio fácil terminou. Uma progressão no mundo da perdição, escuridão, um mar de decepção. Pressentiu algo meio estranho, mesmo assim continuou o plano. Queria luxo, queria conforto, tudo que não teve. Queria em dobro, escrevendo sua história, com triste fim que ficou na memória. Tipo assim, numa situação, com um golpe trocou, bala na femoral, foi que resultou. Não quis ouvir ninguém, virou lembrança. Um sonho de moleque, promessa de criança. Pra sua mãe, um lar pra se morar. E não deixar faltar alimento nesse lar. Foi, foi mais um por esse estilo. Foi, mais uma mãe cobrindo o filho. Foi, mais um irmão que se perdeu e que a vida não soube viver. Deveu demais. Adianta, não traz de volta. No coração só fica a revolta. Sua família deixou pra trás. Infelizmente não volta mais. Vai, descanse em paz, parceiro. Foi mais um que morreu por dinheiro. O seu lugar ainda tá lá. Sei que ninguém nunca vai ocupar. No time lá na quadra, na roda de cachaça, batendo dominó com a rapaziada. Você morreu, mas tá vivo pra mim. Suas palavras eu nunca esqueci. Dizia que ia ser conhecido, nem que pra isso virasse bandido. Roubou demais, deveu demais, e hoje em dia descansa em paz. Foi mais um irmão que se perdeu e que a vida não soube.